boa noite, voo 714, a uma milha do externo, você travou. Tem 3152, o solo aos 33, libera a direita, mantendo a minha escuta, prossigo o táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. P.O. 3152. Mandando direto, 3152. Rolou 714, pista liberada agora, check 3. Achei, travou. Que é livre pouso, vento calmo, rolou 714. Livre pouso, pista 0, rolou 714. No 606, desce para 2000 pés, o ajuste é 10 no 7, está livre LS, reposta estabilizado. Para 2000 pés, o 606, vai reportar estabilizado. Copiou o ajuste? Copiei, 1017, obrigado. Positivo. Poxa, na 6258, descida está autorizada até 3000 pés, ajuste 10 no 7. 3697, ou 6254. Antes de 10, 152, ingresse portão 09. Ingresse portão 9, 3153. Cruz de Salvador, gol no 643, formação Charlie. 643, descida até o nível 050 na chegada Bonf. 050 na Bonf, gol no 643. No solo aos 36, libere a direita na minha escuta, prossiga e via táxi Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa e Juliette para o 02 na sua escuta. Quem chamou foi o gol no 805, é isso? Afirmativo, 805. Porque o transmissão tá bem falha aí, ok? Salvador, Natal, repetitivo aqui é o 370, tá pronto pra cópia? Clara Copa, 805. Agora alto e claro. É, gol 805, Salvador Natal, nível de voo 370, via Pesolo 10. Decola da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. O controle 1208 aciona 5155. Dando nível 370, decola da pista 10, curva à esquerda, Puca Zipar, a Pesolo 10. 1208, 5155. Boa noite, 05. Cotrige apenas o nível autorizado? 370. Correto, chama para puxa acionar. Chama na 805. É 250, desce para 2000. Pois não. É no 606, estabilizado? 606, estabilizou, avistado, baixado, checado. Boa, chama a torre agora, 118, desce 6, bom pouso. Obrigado. O vereador 58, autorizado, final do procedimento, descida para 2000, reposto estabilizado. Reposto estabilizado, 58. Check 3. Baixado, é, checado. Chegou na 606, livre pouso, pista 10, vento calmo. Eia. 5, né? 258. É 258, se completa final, checa o trem, chama a torre 118, decimal 6, bom pouso. Obrigado, boa noite. Para 5.000, gol no 643. No 643, desce para 2.000. 2.000 pés, o ajuste é 1.0.7, livre LS, aposta estabilizado. 2.000, com 1.017, livre LS, aposta estabilizado, gol no 643. Salvador, boa noite, acho que na 628. Continua a aproximação e aguarde de pista livre. Cheque trem. Baixada agora. Gol no, o gol no 606 no solo aos 4-4. Bele à direita na minha escuta. Prossiga aí via Fox, Alfa e Juliette para o portão 05. Fox, Alfa e Juliette para o 05, gol no 606. Chinão 6258, solo aos 48. Iberia à direita, mantendo a minha escuta. Táxi via Alfa Juliette para o portão 1-1. Alfa Juliette 1-1, 6258. 4062, boa noite. Lodge 4062, desce o nível 050, chegada Mari. 60 na Mari, 4062. Localizador Gol no 643. 43, completa final, checo 3, chama Torre 118, decimal 6. 2126, Gol no 643. Torre Salvador Gol 1643. Gol no 643, check 3. Passo travado, voo no 643. Ok, no 643, pista 0, autorizado pouso, vento calmo, voo no 643. Autorizado pouso, voo no 643. Salvador 1805, por 3. 805, autorizado, puxa essa marcha, em táxi. Para táxi, voo no 805. 389, ano, feita informação, Charlie. Boa noite, 389, ano, chegada BOF, descida até o nível 050. É o 050 da BOF, 389. Do 643, solo 54, mantendo a minha escuta, prossiga o seu táxi via Alfa e Juliette para o portão 03. Na sua escuta, Alfa Juliette para o 03, vou no 643. Copiado, à direita o seu táxi, reporte alinhado e pronto para decolagem. À direita o táxi, reporte alinhado e pronto, voo 905. Livre, livre ingresso e decolagem, vento calmo. Livre ingresso e decolagem, 805. Quadro 062, descida para 2.000 pés, 1.097, o ajuste, livre AVS após estabilizado. 2.000 pés, 1.097, azul 4.062, depois estará estabilizado. Entendi o nível solicitado. 350. Eu tenho 330, aceita? Afirmativo. E 330 já autorizado, conforme repetitivo, para Maceió, decola com curva esquerda, subida é a Puca, transição Zumbi. O controle 1208 aciona 5161 no TAN 3102. Clima transporte? 5161. Está autorizado 330 para Maceió, decola na 10 com curva esquerda na Poca Zumbi. 208 controle, 5161 transporte para 3152. Chame quando pronto. Para. 805, decolado aos 03 0300. Some controle 1208. 208, obrigado, homem. Salvador, gol 1805, decola. 805, sobe o nível 370, contato da já está estabelecido, sai da PUCA. PUCA, sobre vigilância DAF, sessão 370, 805. Salvador Webjet, 5897, boa noite. Vou 5897, desce a nível 050, chegada Mari. 050, Mari, pode voar, ITAP? Livre. Pode ITAP, 5897.